sãos no espelho como são. Hospício é pra ser visto de fora, prudente quem vê. Nos outros, os próprios demônios, o exorcismo, linchando a certeza do seu bem se o mal está ali. Quem se vê como do céu.